Porque te glórias, homem de mal, na força que é vaidade, não é real. Teu falar é engano, como navalha corta. Mas a bondade de Deus vem nos amparar. Como a oliveira verde, eu vou florescer na casa do Senhor. Sempre vou crer, confio em sua graça eternamente. Te louvarei, Senhor, em tua presença ardente. Os justos te verão e em ti temerão. Um riso de fé na tua salvação. O homem que confia riquezas ou cair na escuridão, mas em ti eu estou. Como a oliveira verde, eu vou florescer na casa do Senhor. Sempre vou crer, confio em sua graça eternamente. Te louvarei, Senhor, em tua presença ardente. Para sempre em ti espero. Teu nome é bom, meu refúgio e temor. Em meio à tempestade eu sou teu, pois na tua misericórdia eternamente. Te louvarei, Senhor, em tua presença ardente. Sempre vou.